Deixa eu te falar, tem como me arrumar 100 reais pra me endoidar no baile do Patrese? E doida. A boutique, peguei minha Duke Golden. Vou pro crocodilo hoje. Vou pro crocodilo hoje. E os caras tudo vão. Nesse vai e vem, entra assim. Meu parceiro Lanzinho também, o rei da pupunha. Tá comigo, agarra. Segura. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. Ela senta, se acaba, vai descendo até o chão. E vai descendo. Baile do Patrese. Pode passar mal se tu beber. Patrese te passar o sal, o sal, o sal. Patrese te passar o sal, o sal, o sal. Patrese te passar o sal, o sal, o sal, atrás e te passa o sal, o sal, o sal, atrás e te passa o sal, o sal, o sal, atrás e te passa o sal, o sal, o sal, atrás e te passa o sal. O gerente também, o sal, é Juninho. Atrás e te passa o sal, o sal, o sal, atrás e te passa o sal, o sal. É do boteco aí, Cê? Passa o sal, o sal. William, me chamei. Atrás e te passa o sal. CDP, sal. Tá tudo aqui no bronco. Passa o sal, o sal, o sal, atrás e te passa o sal. Domingo é croco a bordo. Prepara, reda aí. O croco a bordo domingo. E o bicho vai pegar, meu irmão. O bagulho vai ser doido. Segura, segura, segura, segura, vai. Ei, ei, ei, ei, Patrese, tu toca muito firme. Ei, Patrese, tu toca muito firme. Ei, Patrese, tu toca muito firme. Grita meu nome quando eu passo na rua. A mina de terra firme, grita meu nome quando eu passo na rua. A mina de Guamá, grita meu nome quando eu passo na rua. A mina de Guaraci, grita meu nome quando eu passo na rua. Então para, para. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai. perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, escute, você não merece. O sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Fim da linha, fim da linha, fim da linha, fim da linha. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora me esqueça, me não deu valor. Me deixou só, me deixou só. Você feriu uma criança que sempre te amou. Thiago, de São Caetano de Velas. A empresária também, Thalita. O Moreno também do Bronze. É. Bora pra cima. Na hora. Parecia um sonho, mas quando acordei, bagulho doido. Estava em seus braços, me abaixou. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Toma, toma, toma. E amei quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Tô rindo até eu recordar. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Me imagina o quanto quero ver você. Sei que eu não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Te liga! Você nega pra você. Voltando normal. Vai negar pro nosso amor. Não valeu pra você. Não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar enquanto só odiando os cachabá. Percebi, considerar. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Raul, tu chupa ou tu morde? Gostoso, guloso. O homem da pizza com uísque. Aniversário da padalinha ontem, sucesso total. E não para, né, pai? Rock doido. É a panelinha. Olha, Emílio. Isso, Thiago. Olha, Emílio. Desculpe, o trampo eu errei. agora. Mais uma. Eu adoro quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir. Todo mundo. Oh, seu beijador faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Padre, ele vai. Você, o Thiaguinho. Não, quando acordei você não estava. Bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. Dessa vez você não vai escapar. O nosso amor. Meu amor, amigo. Tenho as estrelas no céu. Meu amor, quero lhe entregar. Vem comigo, segure minha mão. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? E agora? Oh, yeah. Esse é o nome que do Pará. Arrepia do DJ Patrese. Bota esse bagulho pra endoidar, garoto. Aí olha o toco do Black na voz, na voz. Tá na hora. Caçata doidão. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Foi que te perdoasse. Mas Jefinho, que tal não tem? Patrão Jefinho, empresário Jefinho, comanda tudo, vai! Terá comigo, moço, eu não quero me meter a relação. Mas não vale a pena dar moral. Meu patrão Ademar já aqui comigo. Aí Ademar, o homem do Lambaçaia, empresário do Lambaçaia. Sábado tem Lambaçaia. Junto com o Crocodilo. Porto Music. Fala Ademar. Lambaçaia, papai! Agora! Bora bola, bora bola! Você com bola aqui! É isso aqui, ó! Bola Tato da GDK, da Galera Bakini! Bora bola! Coisas da vida, minha ex quer virar minha amiga. Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria. Mulher, mulher, lá começa de novo. Sinta, filha, vai. E só termina de dia. Olha o Fabrício. Baile da Colômbia. Na tcheca, na tchequinha. Tá tudo na mão. Vai, o top do Pará. Oi, Dieguinho. Agora de Ocante tá doido. Meu parceiro Dieguinho. Vai morrer isso aí. Vai dançar. Alex Anche. Tá na área. Alex do Lando. Cara, Alex. Meu parceiro. Deixa ele eu matar. Mexendo com força. Fodendo com força. Meu parceiro Arley. Tá aqui comigo. Com força. Mexendo com força. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem só me fumar. Gente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo. DJ Patrese! DJ Patrese! Mas não fica apaixonado, eu sou romântico, só amanhã não vem. Lança na mão de areca no chão, lança na mão de areca no chão, lança na mão de areca no chão, lança. Se liga! Enquanto menor embrasa com a garrafa transparente, enquanto menor embrasa com a garrafa transparente. A brisa subiu o palme. Você é bem-vindo aqui no Croco. Vamos nessa, vamos lá. Caribe. Ela tá pupinha, ela tá pupinha. Se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Alô Xavier. Tu já sabe. O homem da motoca. Não é mais nada que do amor, não. Verdadeiro puro. Bora lá. Vamos pra gaiola. Que tá tudo bom. Se liga. Bigode infinito, cabelinho na régua. Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer, viu, Cris? Senta, senta, senta, senta, senta, senta, tá. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. O quê? Eu sou o Rio. Vai brisa na vibe do Kevin Cres, no tabuzão que te faz mexer. Seja no Lins ou no PPG, pode começar desse... esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Como é bom ser vida louca. Brigava todo dia com a dona, por brotar no baile toda semana. Olha o japa, tá na área, padaria. Pode crer. O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu estado solteiro de novo. Te liga, vai. Desculpa, amor, mas isso não dá. Não troco minha favela por nenhuma. Feliz com ela. Ô top! Ela tá solta. De tanto que ele prendeu. Lá vem! Aquela boca. Tá procurando cara que nem eu. Que deixa lá de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Meu parceiro Jay Michel. Aquela sentada que ele prendeu. Homem lá do Cineral, papai. Show. Hoje DJ oficial do funk. Tava lá tomando uma lá no Cineral. Meu Deus, boca. Que arrebentam no Cineral, Michel. Seu Jota. Sem agonia, bora pra cima. Agora é a folga, né? A forra hoje. Ela só bate com bum. Pra cima, Michel. Arrebenta, meu irmão, arrepia tudo. Agora ela só bate com bum. A pé de valsa lá eu tava, pô. Bailarino tava lá. Agora ela só bate com bum. Olha a barba. Agora ela só bate. E aí, Matheus? Matheus Lobo? O Eduardo da Meia Família Roma? Aqui com a gente. Tá procurando cara que nem eu. Que deixa lá de boa pra dançar na pista. Entre quatro paredes, faz o que ela gosta. Bora lá! Dá aquela sentada que ele perdeu. Meu. Xiii, vai! Agora é tudo meu. Seu coração não faz tudo. Agora ela só bate com o mundo. Seu do gol, do gol pra ação. Do quadro com a novidade nova. O Reynolds também, o PDB, tá comigo. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. DJ, DJ Patrese! Deixa de caô. O negócio é mandar passinho. Já. Deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule, W Beat que produziu, vai, vai, vai, vai. Rodinha em pressão, pra gordo, bagulho doido, é pressão. Não tá normal hoje, não. Nova, com muito álcool. Dentro do brega, ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Lança aqui que eu já lancei. Chá, pule, tem. Chá, pule, deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule, tem. Deixa, pule, deixa, pule, deixa, pule, tem. Deixa de caô, o negócio é mandar passinho. Chá, pule, fala tu que eu tô cansado. Felipe original, tá ligado? Se liga aí, malvada, não te adoro, eu vou mandar um som diferenciado que vai te cansar. O top DJ do Pará. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinhas. Evoluiu. Ritmo agressivo, 150 fluiu. Manda guerra, como é que é? Que você segura. Evoluiu. Vibra, vibra, quer ver o Cris? Não tá bozando, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Lins, no PPG, pode começar desse. Não tá bozando, te faz mexer, pode começar desse. Não tá bozando, te faz mexer. Eu tô atrasado. Se liga aí, malvada, não te adoro, eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Pra safadinha. DJ!